princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Porém o Verbo se fez carne e habitou entre os seus. Veio a este mundo para a vida nos dar. Como um cordeiro mudo, padeceu por me amar. Sofreu, na cruz enfrentou. O culpado era eu, e mesmo assim ele me amou. Se entregou por mim naquela cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou o meu Jesus. Ele vive, a cruz não o segurou. Ele vive e a chave tomou. Ele vive e ele caminha entre nós. Ele vive e eu posso ouvir sua voz. Ele vive, o inferno ele venceu. Ele vive, ele é o Filho de Deus. Ele vive, ele é o autor da fé. Ele vive, ele vive, ele é. Ele é o leão, ele é o cordeiro, o Deus vivo e verdadeiro. O caminho, a justiça, o autor da vida, o primeiro. Rei dos reis, exaltado, adorado, entronizado. Ele é Senhor pra sempre, santo, magnificado. Ele é o Messias, pão da vida, nossa salvação. É a pedra de esquina, o autor da redenção. Deus fiel, na terra e no céu ele vive. Ele é o Deus de Israel. Eu sou o que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo por toda a eternidade, e possuo as chaves da morte e do inferno. Ele é o leão, ele é o cordeiro, o Deus vivo e verdadeiro. O caminho, a justiça, o autor da vida, o primeiro. Rei dos reis, exaltado, adorado, entronizado. Ele é Senhor pra sempre, santo, magnificado. Ele é o Messias, pão da vida, nossa salvação. A pedra de esquina, o autor da redenção. Deus fiel, na terra e no céu ele vive. Ele vive, ele vive. Ele é o Deus de Israel. Ele é o Deus de Israel.